suspiros de poesia, suspiros como combustão. Caro Blay, a distância que existe entre nós tem-me deixado sem ar, sem como neste universo. A tua partida, partida definitiva para outro mundo, me deixou confuso, em chamas como combustão, sem direção, abatido, o coração cheio de dor, os olhos cheios de lágrimas, desequilibrado, parecia meu fim neste universo. Na graça do consolo de Deus, ainda estou aqui, esperando o nosso reencontro eterno fora daqui. Ainda tenho fé que um dia a gente vai se ver. Me custa acreditar no seu último adeus. A saudade miserável me sufoca aos poucos. Carrego cargas de saudades e memórias inabaláveis. Difícil foi se manter firme depois da notícia recebida. Não passa uma hora sem processar na minha memória a tua imagem. Foi com você que sentimos o afeto do amor. Fazia de tudo para espalhar alegria no seu redor. Hoje alguma parte da minha memória está falecida, sem nada que vejo para amortecer a tristeza. Os nossos rostos desaguavam de rios de felicidades. O teu amor é e foi profundo para nós. Acredito na vida após a partida para outro mundo. Hoje eu sei o que é perder alguém importante. Se tivesse um relógio do tempo, recuava o tempo para a velha de novo nesta terra. Muito inconformado estou, tudo foi rápido. Quem me deira o dia da ressurreição fosse hoje. O mundo precisa de muito amor e paz. Cada vida nova que vem na terra é uma vida que se vai para o céu. De volta às origens da razão da vida, devemos ser pacientes e obedientes neste universo. Dedico este poema, suspiros de poesia, a todos nós, a todos que partiram para a vida seguinte.